Salve, salve, galera. Estamos aqui mais um podcast Noed. Quem está falando aqui é o Greco, o louco das analogias. Temos aqui também a Jennyzinha. Olá, tudo bom? Maravilhosa. E também o pensador, Bruno. E aí, bom? E hoje nós vamos falar de relacionamentos. Estamos aqui hoje com quatro pessoas, contando comigo, que têm visões diferentes, experiências diferentes, visões de mundo sobre o cônjuge, relacionamento, seja homem, seja mulher, seja bi, seja pan, enfim, todos os gêneros possíveis. E falar que a gente pensa sobre isso, velho. Fala, Jennyzinha. Experiência de relacionamento, você que é uma mulher madura, sagaz, inteligente. Então, vários tipos de relacionamento. Vários tipos de relacionamento. Não, mentira, vários não. Não muitos. Tava vendo aqui, tava alguns. Dando uma gugada e tem alguns tipos de relacionamento que, assim, eu nunca passei. E eu acho que raramente eu passaria. Tipo... amor livre. Tipo poliamor, né? Por exemplo. Esse poliamor já dá pra ver uma discussão gigantesca em cima disso. Mas continuamos. Logo vamos abrir esse assunto. Poliamor... mas eu já tive um relacionamento vai e volta. Sabe aquele que, tipo, terminou? Uhum, não voltou. Uhum. Terminou. Voltou. Talvez controlador. Yeah. Talvez só pra enganar, porque você já foi controladora, né? Tô sentindo. Muitos anos atrás. Mas assim, não sou mais. Graças a Deus. Graças a Deus, Jenny. Mas, tipo, por exemplo, a gente tenta sempre atingir a meta. Tudo muito falante hoje, né? Continua, jovem. Tá lindo. A meta, tipo, tá que ótimo. Nem um aberto. Eu acho super legal quem consegue. Ok, mas acho que eu não conseguiria. Entendeu? Mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Uhum. Porque, tipo, se a pessoa ela me dá... não vantagens, mas tipo, olha isso, aquilo, é legal, sei lá. Uma mente bem aberta mesmo pra poder me dizer as coisas legais. Eu acho que, tipo, rola. Mas de primeira é uma coisa que... tem que ir devagar. É. De leves. É. Fala, Bruninho. Experiências, você quer no mundo louco da... não, então... psicologia. Não, mas as minhas experiências durante as festas não são relacionamentos, né? Ok, jovem. Não, você pode... Mas... ficar também é um relacionamento, né? Apesar de rápido, mas é um relacionamento também, né, gente? Eu tive toda a minha vida relacionamentos bastante padrões, assim. E já passei também por relacionamentos abusivos. Mas, assim... conheço bastante gente que tem outros tipos de relacionamento e que, enfim, não sei bem o que falar sobre isso na real, porque os meus foram muito standard, assim, sabe? Versão basicona, pá. Bem basicona, 1.0 e tal. Já tive, enfim. Esquece. Nossa, eu viajei, não quero falar. Que isso, mano? Já tive. Continue. Eu esqueci o que eu ia falar. Tá. Vai, a gente percebe que esse tema pro Bruno é uma coisa assim, puxada, pesada, né? Difícil, né, Bruno? Difícil. Porra. Não é tanto assim não, gente. Ah, não. Moniquinha, nossa convidada de hoje, que faz comunicação junto com a jovenzinha Jenny, que está digitando o WhatsApp loucamente. E a Cristina digitando. Vem pra cá. WhatsApp. Oi, olá. Qual é, gente? Alô, louco. Sou estudante da UTFR. Aham. Experiências de relacionamento, jovenzinha. Amorosas? Amorosas, é bom. Uhum. Uhum. Tive algumas experiências não muito boas. Eita. Que eu achava que ia... ia rolar. Não, eu senti uma coisa e eu achava que a pessoa também estava sentindo, mas ela não estava. E então... eu descobri de uma forma muito brusca. Como é que foi? Aí já que podemos puxar um assunto bem interessante em cima dessa que o Monique pode falar, velho. Expectativa. Sim. Uau. Como é que foi? Fale. É que eu acho que enquanto você não tem essa primeira quebra de expectativa... você continua sonhando com o mundo de rosas. Sim. Que todo mundo prega nos filmes Disney. Quebra de expectativa mais assim, hoje em dia eu caio mais na realidade. Esse ano eu já não tive nenhuma situação que nem aconteceu no passado. Assim, tive algumas decepções, mas nada, nossa. Nada tão... quebradeira. Não vou pular um muro. Justo. Desculpa, é minha referência interna. Qual que será a pergunta? Falar mesmo. Sem falar perguntas. Mesmo? No começo, né, a gente tem idealiza uma parada, assim, que... a gente idealiza a pessoa. A gente idealiza na pessoa que a gente quer nela, no caso. Só que daí a pessoa, ela não tem também a obrigação de ser aquilo que a gente idealizou. Sim. Quando a gente conhece uma pessoa há muito pouco tempo também, não tem como saber que a pessoa pode se mostrar diferente com o tempo também. Sim. Eu acho que é o tipo assim, que mais rola hoje em dia, cara. Tipo, tá no século XXI, que tá cada vez pregando mais a liberdade, mais a personalidade individual de cada pessoa. Mas ainda assim, as pessoas, parece que em relacionamentos, pelo que eu vejo, ficam muito presas na expectativa e ter que cumprir a expectativa que ela demanda a pessoa, entendeu? E, tipo, é um grande problema isso. Porque, tipo, cara, somando com vocês, tem que ser assim. Ah, se não for, eu vou chorar. E obrigação. Mas não, né, cara? Tipo, o que eu acho massa, a minha visão de relacionamento, é justamente esse negócio. Tipo, cara, você tá comigo agora porque você escolheu estar comigo. Eu escolho estar com você agora. E, tipo assim, nós somos livres, cara. Eu não quero que você cumpra minhas... Tá bom, eu quero que você cumpra expectativas, mas você não tem obrigação. Fala que você tem que ser o que você é. E parece que as pessoas não conseguem chegar dessa maneira hoje. Parece que os momentos hoje são muito... Facebooks certinhos, manipulados. Como é que é a visão de vocês sobre isso? Falem, jovens. É, então, eu acho que essa questão de relacionamento é bem isso. É você cumprir expectativas pro outro, sendo que... Primeiro, vocês nem conversaram sobre essas expectativas, entende? Uhum. São coisas que você imputa na pessoa e espera que ela resolva isso sem ela saber. Tem esse, acho que é o primeiro problema aí de expectativas em relação ao que você coloca no outro. E o outro também faz isso com você. É sempre uma via de mão dupla. O meu ponto, acho que nisso, nessa parte do tema, é que não é bem conversado isso, sabe? Tipo, não tem problema ter expectativa, sacou? Não é, esse não é o problema. O problema é quando não se respeita as expectativas no sentido de... Ok, pra mim não serve, ou ok, pra mim serve, sabe? E arcar com a consequência de escolher sim ou não pra aquilo. Sabe que me fez pensar que, assim, temos um amigo em comum, não citarei nomes, mas, tipo... Já falando um pouco sobre isso. É, ele foi apaixonado por uma pessoa, e essa pessoa meio que foi recíproco. Não foi recíproco, na verdade, com a pessoa. Tipo, ambos estavam se conhecendo e saíam e davam uns beijinhos aqui, uns beijinhos ali. E na cabeça do meu amigo, ele queria um relacionamento sério. Uhum. E a pessoa não. Só que a pessoa não falava, tipo, ei, fulano, eu não quero namorar, viu? Uhum. Tipo, um toquezinho, assim, tipo, deixa eu ir. Mas também ele não falava assim, meu, eu quero namorar com você. É, também não falava, tipo, é como você deixar uma pessoa em stand-by. Isso eu particularmente, não acho justo. Porque, certo, tipo, se vocês estão num relacionamento, meu Deus, os dois têm que saber, as duas pessoas. Mas, tipo assim, beleza, é esse ponto que eu gosto de defender. Concordo que, assim, pelo parece, vocês defendem a visão do seu amigo. E é super coerente. Não, a gente ouviu também a outra parte e, tipo, ele tava... Porque ele tinha muitos receios de tudo que ele já tinha passado, então ele não queria passar. Então ele tinha motivos pra estar desse jeito. Só que ele tava meio que, assim, abusando demais do nosso amigo, porque, assim... Beleza, não estão juntos, não estão namorando, ok, cada um pode ficar com quem bem entender. Uhum. Só que daí quando meu amigo X, o crush Y, quando o X ficava com alguém, Y ficava mal. Mas, entender? Tipo assim, beleza, mas tipo, aí que e tá. E não estão namorando. A falta de clareza, que eu acho que o Bruno citou muito bem aqui, como as coisas são, porque tipo, cara, eu quero isso de você, eu espero isso. Eu acho que ele é só com você. E, tipo assim, essa é a minha visão. Eu queria que você estivesse mesmo por mim. Como você pensa? Ou então falar assim, cara, eu falei que eu quero ter um relacionamento aberto, que você pode ficar com qualquer pessoa. Mas eu percebi em mim que quando você fica com alguém, eu me sinto mal. E, tipo, então, assim, o que você acha disso? Como a gente pode resolver? Aí você pode falar, vai se foder então, eu vou ficar sozinho. Ou falar, cara, então eu posso parar de ficar com ninguém, ficar só com você. Ou posso falar, cara, eu vou evitar de ficar perto de você, você não precisa saber as coisas que eu faço. Aí, tipo assim, mas tanto a parte de demonstrar falta, quanto a parte de tentar resolver do outro lado, entendeu? Mas acho que a falta de comunicação de ambos os lados é o pior demônio das relações hoje em dia, velho. Sim, porque daí o nosso amigo, ele... A gente saía normal, eles... Pontuando de novo, não namoravam, não estavam num relacionamento fechado. ao nosso olhar de quem tava de fora, era um relacionamento aberto, mas também não significa que eles estavam num relacionamento aberto. É, porque, tipo assim, olhar de fora também, acho legal, mas, tipo assim, a gente não diz sabe, nada, né, também, né? E daí o nosso amigo fora... começou a se privar muito, tipo, ele saía, não ficava com ninguém e tais, mas aí, por outro lado, Y ficava com outras pessoas, mas também não contava. Entendeu? Mas aí que tá, mas teve uma coisa, tipo assim, se nós vamos. É, esse ponto, pegando esse caso como exemplo, mas falando de todos os casos gerais. É, teve uma vez que eles acordaram assim, cara, você fica com alguém, você tem que me contar? Eles acordaram isso em algum momento? Não sabemos realmente. Acho que preferiam que contassem. Vai, conta aí. Eu acho que eles preferiam que contassem um pro outro. Mais perto. Preferiam que contassem um pro outro. Tá, sim. Mas preferiam ainda assim, o preferir não é não tipo. É um acordo. Não é um acordo, né? Tipo assim, prefiro que você vista rosa. Eu, é a minha preferência, mas se faz o que você quiser, não, entendeu? Não, é pensando bem, eu acho que, tipo, se a pessoa ficava com fulano, contava. Uhum. Aí, tipo, outra pessoa ficava, tipo, firme, vou ficar mal. Mas daí passava uns e falava, tipo, ó, tô mal pra caramba porque você ficou com fulano, entendeu? Mas isso acontecia? Não, acontecia. E, tipo, isso começou a ser tão constantemente que desgastou pra caramba. Tipo, hoje eles não estão mais juntos. Entendi. Mas deu o trauma. Mas isso é, então, mas, beleza, deu o trauma, ok. É esse ponto que eu acho legal, Fred, tipo assim... Nesse ponto aí, eu achei muito maduro esse assunto do seu amigo seu. Tipo, falar, tipo, cara, isso machuca, você ficou com a pessoa. E, tipo, assim, parece que tá acontecendo muito constantemente isso. A lógica que eles tomaram foi, tipo, assim, não digo que foi a melhor decisão, mas foi uma decisão coerente. Tipo, já que toda vez eu fico com alguém, já que nós combinamos de fazer assim, e você se sente mal com isso, e esse foi o nosso acordo, então eu acho que é melhor a gente terminar. Você entende que, tipo, assim, a exposição de fatos de maneira clara... E a solução dos problemas, tipo, conforme vai acontecendo as coisas, conforme eu vou sentindo experiências novas que eu não tenho, deveria ser o normal? Eu achei isso sensacional, velho. Bruno, você ia falar alguma coisa? Então, eu acho que eu entendi o caso e não é bem, acho que, questão disso, Greco. Fala então, já me corrija. Pelo que eu entendi, a coisa tá nebulosa entre eles. Não é tão claro pra eles o poder ou não ficar com outras pessoas, ou como contar, ou quem ficar. É... Eles não sabem se perceber na situação ainda. Entende? Eles só sabem sentir que eles estão sofrendo na situação. Entendi. Porque apesar deles falarem, não, tudo bem se fica com alguém, e não, tudo bem se também pode ficar com alguém, quando isso acontece, isso gera um problema. Entende? Nenhum dos dois, do meu ponto de vista, acordou esse ponto em comum responsavelmente. No sentido de, é consequência óbvia que eu vou me sentir mal quando ele ficar com outra pessoa. É uma consequência óbvia que eu vou me sentir mal quando ela ficar com outra pessoa. E eu, por não estar namorando, não posso falar nada sobre isso. Entende? Poder pode, mas não pode exigir nada do outro, entende? Uhum. Nesse aspecto. Eu acho que esse é um... É por isso que tá nebuloso essa questão deles, assim, entre eles. Entre eles e também pra quem tá de fora, que é amigo. Sim. Dos dois, assim. E esse relacionamento que a gente não sabe definir o que, que é, aberto ou fechado, amizade ou namoro ou o quê, dá consequência pros dois, mas, tipo, como posso dizer, eles ainda são amigos. Vai, massa. Né? Eles ainda são amigos, mas a gente percebe que, tipo, aí depois esse quadro indefinido se transformou num sexo casual. Uhum. Entendeu? Então, tipo, de vez em quando eles se encontram. Porém, quando rola o sexo casual, o amigo mais envolvido, não sei se é mais envolvido emocionalmente, mas enfim, o amigo mais sensível, sempre tem umas recaídas e fica mal quando rola o sexo casual. Mas aí, tipo, eu acho massa que o Bruno falou, acho massa que estão falando, porque assim, aí parece que o acordo não, de maneira sensata que eles tomaram, parece que até eles não se conhecem direito. Porque assim, se eu me conheço, eu não vou tomar, pelo menos assim, a grande maioria, decisões que vão machucar, entendeu? E tipo, aí entra no ponto de relacionamento, até que ponto o outro é mais importante do que eu? Até que ponto eu estar relacionando com uma pessoa, eu estar com essa pessoa, tá maior do que o sofrimento que eu sofro por ela, entendeu? E tipo assim, parece que, no caso, vocês me contam, em grandes casos que acontece, as pessoas não têm o sentido de pesar elas mesmas no relacionamento, entendeu? E acaba assim, sendo uma coisa, não, vamos ser livre então, pode ficar como você quiser, mas fica um machuco. Ah, sexo casual, é de boa, aí transa e fica mal. Porque assim, aí parece que a pessoa tá sendo incoerente com ela mesma, entende? E isso eu acho muito complicado. E assim, posso até afirmar com maiores casos que grande parte dos relacionamentos darem errado é justamente, eu falei primeiro a questão de comunicação, mas eu acho que também é a comunicação interna. A pessoa nem se conhece ainda, nem sabe o que quer, nem sabe o que machuca ela de verdade. Ou o seu valor, que eu acho que é mais louco ainda. Exatamente isso. Uau. Disse tudo. Bruninha. É que, tipo assim... Aí, puta, é que avaliar relacionamento é uma quantidade de variáveis muito grande. Dá vontade de pegar esses casais e, tipo, vamos fazer uma terapia em casal? Assim, porque, na verdade, assim, dá vontade e não dá. Porque eu, particularmente, falo assim, vamos desistir? Ou vamos terminar esse negócio? Tipo, de uma vez, assim, não vai pra frente. Mas, em compensação, o meu amigo, o que sofre, uhum. O X, uhum. Ele acredita muito no amor. E ele tem umas ideologias de que vale a pena tentar, que é incrível. Tipo, ele vai contando e você fica tipo, sim, sabe? Uhum. Só que eu já falei, tipo, não, acabou, chega. Não, não vale a pena. Não vai mais. Acabei. Para. Entendeu? E é engraçado porque cada pessoa tem a sua ideologia e ela, tipo, mesmo com tudo isso, faz ela continuar e acreditar que aquilo vai dar certo e pode realmente dar certo, como não. Acho que sim. eu acho que eles deveriam esclarecer. Eu ficar nessa coisa que não é certa não tá fazendo bem pra ninguém, sabe? Ou eles terminavam de vez, ou eles falavam, vai ser assim. Tipo, a gente vai agir dessa forma, não vamos mais ficar com outras pessoas, porque isso me machuca, por exemplo, ou podemos ficar com outras pessoas. Eles deveriam, na minha opinião, né? Porque esse vai e volta que eles ficam, dá pra ver claramente que afeta muito o nosso amigo. E ele fica meio perdido, sabe? Eu acho massa. É tipo, segura. A visão de amor do seu amigo parece que é uma coisa muito forte, muito bem desenhada, muito bem colorida. E tipo, até isso, a visão que ele enxerga o mundo pode naturalmente dar conflito com as visões das outras pessoas, entendeu? Aí tipo, complicado, né, cara? O que você acha, Bruninho? Eu acho que essa questão de relacionamento tem um número muito grande de variáveis pra gente que tá de fora olhar. Sim, sim. Porque assim... Já pegou muito um caso específico, né? A gente tá pegando um caso específico, mas é bom ter um caso específico pra gente poder dar uma analisada mais concretamente, né? E é um caso comum desse amigo. Vale pros dois lados. Se você é o homem que tá sofrendo, ou é a mulher que tá sofrendo. Ou ambos podem estar sofrendo e nenhum deles tá falando pro outro. Só que... Aí entra o que o Greco falou, e acho que é a pior parte daí de relacionamento, é o quanto você se conhece. Tipo, você sabe qual que é o seu medo pra não terminar? Você sabe o porquê que você ainda sofre? Você sabe por que você ainda quer, mesmo sabendo que não dá? Por que você espera da pessoa que ela fique com outras pessoas e você se sinta bem? Por que você tem que se sentir bem? Por que você tem que se... Sabe... São questões que você tem que fazer pra você mesmo, pra você saber o que você tá propondo pra outra pessoa. É realmente tudo bem pra mim continuar convivendo com essa pessoa e ver ela ou ele ficando com outras pessoas? O que eu valorizo no meu relacionamento com ela? Entende? E são coisas que eu defino pra mim mesmo. Isso é questão de autoconhecimento. Antes de ser o relacionamento. E isso é uma coisa que a gente, que é o avaliador externo do relacionamento, não consegue ver. Qual que é o medo desse amigo de vocês? Por que ele não faz? Eu acho, minha visão, sempre no achismo, a gente até comentou sobre isso com ele, assim, tipo... A gente tá falando aqui justamente porque a gente já falou com ele, inclusive, entendeu? Então, não é nada feito às escondidas. Mas a gente falou com ele que, assim, a gente acha que ele tem medo de ficar sozinho, entende? Que daí é muito do que a gente falou aqui. Tipo, precisa estar no relacionamento com alguém. E tá, a gente achou isso no começo. Precisa estar no relacionamento com alguém, ponto. Não precisa ser ele. Hoje em dia, a gente acha o contrário. Com ele. Que precisa ser com ele. Uhum. Porque daí, volta e meia, é uma caída? É um... É after? Não sei. After. Remember. Remember. Com a mesma pessoa. Sempre. Foi. Outra coisa que eu também... ele também é muito... tem a mesma idade que eu, certo? Nossa. É novo. Esse foi a primeira pessoa que ele teve alguma coisa, entendeu? Que ele se apaixonou, a primeira pessoa. E eu acredito que ele não consegue idealizar que ele pode se apaixonar por outra pessoa, entendeu? Porque como é a primeira paixão dele, ele, na cabeça dele, é a pessoa certa da vida dele, entendeu? Ele não, eu acho que ele não consegue pensar que existem outras pessoas, entendeu? Talvez por ser a primeira pessoa também, é um pouquinho difícil dar esse... essa respirada, essa aceitação. Sim. É como a Monique falou, né? Depois que quebra a primeira expectativa, meu, você já tá meio que pronto pro segundo, terceiro. É muito aqueles textos clichês, realmente, que falam que, tipo, nossa, na primeira vez que meu coração foi partido, chorei horrores. Tomei até um pote de sorvete. Na décima vez, eu tô, tipo, no bar já, bebendo litrão. Tipo risada. Isso. Uhum. Parece clichê, mas, tipo, pra muita gente, não vou generalizar isso falando que é pra todo mundo, mas é, tipo, normal, assim, e a gente acredita que seja isso. Massa, parece que então a idade dele, a, nem idade exatamente o ponto inicial, mas a falta de experiência que ele tem de outros relacionamentos faz ele super valorizar esse primeiro momento que ele tem. Interessante, velho. Tipo, acho que as pessoas fazem isso, né, velho? Tipo, super valorizar um relacionamento por acreditar que aquela pessoa é a pessoa pra minha vida, né, cara? E não sei, velho, parece que minha visão sobre isso, velho, as pessoas se prendem demais a alguém que se deu muito bem, mas assim... números matematicamente falando, cara, existe 7 bilhões no mundo, pessoas no mundo. Sabe? E assim, ah, mas eu não conheço 7 bilhões de pessoas. Mas só na faculdade que você vive, ou só na cidade que você vive, ou na balada que você vai, ou no bar que você vai, há centenas de, sei lá, centenas de milhares de pessoas. Ou seja, muitas pessoas. Corta esse negócio. Aí, tipo, a pessoa se prender, porque, tipo, nossa, ele certo conhece, só esse que eu vou dar certo, parece que, assim, na minha visão, é muito uma... utopia. Utopia, exato. Utopia é uma boa palavra, utopia. Porque, tipo, cara, eu nem conheço a pessoa direito ainda. E já tô, tipo, me grudando a ela. Porque, tipo, você entende que, assim, ele é novo ainda. Pegando o exemplo X, né, cara? Apenas pelo locutor aí, pra gente aqui no, agora no estúdio, tipo, que faz a gente ficar tão preso numa pessoa, assim? Ou, tipo, será que a gente conhece a pessoa realmente pra se prender desse jeito? Ou será que a gente se conhece realmente? Não, é esse mesmo que vai ser comigo. E, tipo, não importa os próximos 10 anos da minha vida, vai continuar sendo essa. Eu continuo sendo... aí, tipo assim, parece que a minha visão de relacionamento hoje baseia-se muito no poder da insegurança. Sabe? As pessoas ficam, fora de serem inseguras, de estarem sozinhas, elas acham alguém e ficam só com ela pra sempre. Sabe? É, tipo, é bizarro. Sendo que não é assim que a vida acontece, entendeu? Recentemente, eu... ouvi um desabafo de uma amiga minha que voltou da casa do namorado. Uhum. E eles moram em estados diferentes, tem relacionamento à distância, relacionamento aberto e tudo mais. E aí o problema do relacionamento não é nem o relacionamento ser aberto. É que ela se deu conta, e ela me contou isso chorando e foi muito ruim, mas ela se deu conta que em todo momento que ela tava lá, ela não queria ele como namorado. Porque e ela queria ele como amigo. E ele faz coisas com ela que são muitas coisas que ela deseja em um namorado. O tipo de atenção que ele dá, o carinho que ele dá pra ela, o cuidado que ele tem com coisas simples, tipo a alimentação dela, os horários dela, mesmo morando à distância. Só que ela se viu na situação em que ela não queria namorar ele. E aí ela, chorando, falou que ela se sentiu uma bosta porque ela teve trocentos relacionamentos merdas antes e esse que é um cara massa, ela não se apaixonou por ele. Eu adoro filmes assim. Nice. Queria dizer isso. Eu gosto muito de comédia romântica porque é clichê e eu fico muito triste quando alguém morre, porque não é o que eu espero. E eu fico tipo... meu Deus! É. Mas, tipo, essa questão é muito real. Tipo, que nem... eu não lembro o nome do filme e também não vou falar com nomes que eu não lembro. Mas o filme é, tipo, a pessoa se apaixona pelo cara e, tipo, ele é muito o tipo dela, vamos dizer assim, sabe? É exatamente o que você falou. Não tem nada de errado, ok. Mas ela vai lá e se apaixona por quem? Vamos supor o bad boy, vamos supor isso, ela se apaixona pelo bad boy, tipo, tudo errado, entendeu? Por quê? Por que isso? Tipo, eu também não sei, mas eu daria um bom roteiro isso, inclusive, a vida dela. Então, massa. E aí o ponto dessa minha amiga foi, ela me falou isso no alto de todo o autoconhecimento que ela tem, e eu conheço ela, ela tava numa clareza sobre a situação, em que ela tava chorando Porque ela se deu conta da situação. Uhum. E ela, mesmo assim, ela falou, eu quero estar com ele, mas eu não quero namorar mais ele. Isso vai acabar. E ela chorava, ela falou, vai ter que acabar, porque eu não consigo ir pra lá e ficar com cara de planta, uhum. sabe? Ela falou, ah, às vezes eu transava sem querer transar, porque a gente tava lá e... Eu, não consigo ser hipócrita comigo mesmo, né, cara? E ela, tipo, esse é um alto nível de conhecimento, porque ela sabe o que ela espera do relacionamento, ela sabe o tipo de pessoa com que ela se relacionou, o que é diferente desse cara, o que que tem diferente desse cara, e apesar de ter tudo isso, ela não quer nem o filho da puta e nem esse cara. Entende? É, eu acho massa isso, velho. Isso tem até uma coisa que eu vou falar agora que vem na cabeça, que se me corrija se estiver errado, velho. Mas assim, a visão que eu vejo parece que é, seriado, filme, desenho, história infantil, contos, sabe o quê? As pessoas tendem a, tipo, ah não, velho, aquela pessoa daria muito certo comigo. Como a gente, tipo, assim, busca pessoas que dá match com a gente, velho. Só que assim, parece que o maior tipo de pessoa é esse perfil que eu gosto, pessoa que dá certo comigo, mas a vida não é assim certinha, que eu vou der match com esse, combina com esse. A gente tem a chance de gostar, de namorar, de apaixonar por pessoas que têm nada a ver com a gente, fraga, velho. Mas por causa desse padrão de, ah, e o cara da do europeu viajou para os Estados Unidos e gostou da minha americana e é isso mesmo. Só que não, tipo assim, a vida ela é não planejada, fraga. Ela não é certinha, parametrizada. Então, assim, quando a gente começa a tirar esse negócio de, pô, mas ele tá tão certo comigo, por que eu não posso gostar dele? E, tipo, só citar, eu realmente não gosto dele. E, tipo, não é uma coisa que eu controlo, não está no meu poder usando. Deve ser muito, assim, eu imagino essa menina como ela ter pensado, velho, que deve ser muito forte, velho. Eu gosto dele, ele é um cara muito massa, um cara que eu, tipo, todos os sonhos que eu tenho de namorada ele tem, mas a parte que eu não controlo no meu coração não mostra que não é ele. E eu tenho que aceitar isso porque eu tenho que ser eu. É tipo, que pesado deve ser isso, é, né, e, cara? Tipo, e eles até propuseram um relacionamento aberto no caso deles, justamente pra ver se eles tinham esse interesse por outras feeling, pessoas, sabe? Pra ter essas experiências, porque ambos já tiveram relacionamentos abertos, e enfim. E eles veem como produtivo, assim, pra quem mora longe. Então, o que eles estavam e principalmente o que eles estavam valorizando no relacionamento deles era o afeto, não era o corpo, o físico, o sexo ou qualquer entidade mais material assim do relacionamento. Eles estavam dando valor, a atenção, o carinho, a preocupação, tudo, enfim, que gira em torno disso assim. E é complicado porque não é físico. Você não tá deixando a pessoa porque você não acha ela atraente ou porque é porque, mesmo tendo essas qualidades, não é o que você quer. Sim, eu admiro muito essas pessoas de coragem, assim, sabe? Que, tipo, se arriscam. E, tipo, eu acho muito legal. Uma coisa que eu, quando eu convidei a Monique, que eu já fiz um convite pra ela vir aqui fazer o podcast, a primeira pergunta que eu fiz é, você teria um relacionamento aberto? E eu vou dizer isso aqui. E ela falou que não. E fala aí, por que você não conseguiria? Na minha visão, o relacionamento nunca é aberto exatamente igual para os dois lados. Continue. Ah, porque também é um pouco por minha insegurança. Eu sei que eu sou uma pessoa insegura. Beleza. Que a minha insegurança é que, tipo, se a pessoa, o nosso combinado, ela pode ficar com outras pessoas, eu estaria pensando, ela deve estar ficando com outra pessoa agora. Entendeu? Será que essa pessoa que ela está ficando é melhor do que eu? É por insegurança, cara, mesmo. Cara, isso é muito massa, você tá dizendo, cara. Tipo... Aí, no caso, você não gosta dessa ideia e, tipo, se você assumisse essa ideia, seria anti você mesma, né? Sim. Isso é massa. Esse autoconhecimento de você mesma, mesmo que seja uma insegurança, isso que eu acho massa, velho. Tipo, as pessoas saberem até o nível de insegurança delas, fraga, velho. Tipo, isso é sensacional, fraga. Tipo, cara, eu não dou conta de fazer isso porque eu não dou conta. Pá. Contra-argumentando essa visão sua, que nunca é igual pros dois lados, né, cara? Mas vendo dessa maneira, pra mim, nenhum relacionamento... é igual pros dois lados. Todos os relacionamentos. Eu ia levantar esse ponto. Todos os relacionamentos. Seja ele monogâmico, seja ele com uma pessoa só, seja livre, seja poliamor, seja qualquer coisa, nunca vai ser igual, cara. E sabe qual é a pior parte? É esperar que seja igual. Sim. Porque mede pra mim, aqui na sala, o quanto de afeto que eu tô dando. Entende? Sim. Como é que você vai me medir no sentido, até, descreva verbalmente pra mim, não precisa ser número, mas descreve o quanto de afeto que eu tô dando. Ah, eu dei um docinho pra ele, então agora tem que fazer sala comigo agora à tarde. Entende? Ah, me deu um carro, tem que dar um carro. Me deu, olhou, não olhou, sabe? E fez difícil. Qual que é a métrica desse, dessa matemática, de, entende? Como é que é mensurável? Por isso que eu acho que isso gera insegurança. Eu falei do aberto porque eu acho que o aberto engloba muita coisa, sabe? Eu, por exemplo, eu sou sossegada, é uma pessoa basicamente sossegada. Eu, por exemplo, assim, se eu tivesse um relacionamento aberto, eu estaria namorando com a pessoa, eu iria numa balada, por exemplo, e ia beijar outra pessoa, ia beijar. Porque eu não ia ter, tipo, querer me envolver emocionalmente com outra pessoa, entendeu? Entendi. E agora, a outra pessoa, ela tem, é aberto, ela pode fazer isso, entendeu? Eu não faria. É isso que eu falo quando eu falo que não é igual pros dois lados, entendeu? Mas, tipo, eu acho massa tá falando, cara, porque, tipo, existem visões diferentes de relacionamento. Igual, tipo, a minha visão de relacionamento aberto é muito diferente da sua, pelo que parece, Fergie. Tipo, essa visão de, tipo, ah, cara, nós estamos namorando e estamos abertos para jogar com outras pessoas. Parece que tem, tipo, um time titular e o resto é, tipo, né, vivência, Fergie, velho. E sendo que, pra mim, velho, não existe, tipo, um titular, minha visão, Fergie. Tipo, assim, se a pessoa nunca vai ser o que eu espero, nunca vai ser, tipo, às vezes nunca vai ser igual... Por que então eu vou ficar, tipo, cobrando essa coisa de, ah, sou titular e você é meu titular e, tipo, mas assim, o mundo não é desse jeito. Aí a minha visão fica uma coisa assim, parece que é um pouco mais fria, vamos dizer assim, ou mais solitária, não sei, mas, tipo assim, parece que é uma coisa mais real, entendeu? Porque tipo, a gente não tá baseando, eu não tô baseando em, tipo, cara, tô fazendo o que eu quero que você faça o que você quer. E se a gente quiser ficar junto, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas, tipo, eu não quero te obrigar a isso. Não quero ter uma cobrança. Não tem uma... E eu quero até em mim, eu sei que é impossível não gerar expectativas, mas até em mim eu quero diminuir expectativas em mim, entendeu? Eu falei essa coisa, eu fui muito aleatória. Fiz a pergunta, falei pra menina responder, porque eu tinha falado pra ela. Porque, voltando à questão da coragem, tem muitas pessoas que falam, tipo, ah, não sei se teria, mas não fala se não, e o porquê sim ou o porquê não, entendeu? E quando eu falei pra Monique, eu nunca parei pra pensar nisso, eu falei, meu, que eu massa, compartilho, né? Do mesmo. E, tipo, eu sempre falei, não conseguiria, mas eu não sei por que eu não conseguiria. E quando ela colocou nas palavras dela, eu falei, meu, é faz isso. Faz muito sentido o que tá falando. Também não consigo, porque também existe essa insegurança. Mas daí, cada pessoa tem o seu nível de insegurança, sim, e o porquê, sim, e o motivo. Com certeza. Mas colocou em palavras aquilo que muita gente não provavelmente também pensa, ou porquê. Ou, ah, não, sim, eu teria um relacionamento aberto, e os motivos da pessoa. Mas a maioria das pessoas fala, tipo, ah, não sei. Acho que sim, acho que não, sabe? Enfim. A falta de certeza nas coisas. Isso, falta de certeza. Muita coisa na vida meio que atrapalha, assim, a própria pessoa e o relacionamento, enfim. Sim. Cara, hoje o nosso papo foi muito de discutir um caso específico e poliamor. Acho que foi, tipo assim, não tinha nada planejado, mas fugiu bem do que a gente, sei lá, foi bem diferente do que eu imaginava, pelo menos. Eu acho massa, assim, a gente pode começar a perceber, velho, o quanto que a visão de assumir uns pros outros são diferentes, né, cara? E, tipo assim, eu que eu tiro de conclusão dessa paradinha aqui de hoje, velho, é que o quanto que nos conhecer em primeiro lugar é importantíssimo pro relacionamento. Primeiro saber de mim, depois saber do outro. E segundo, o quanto que a questão de expectativa que eu gero em mim em relação ao outro, ela tem que ser cumprida ou não. E na minha visão, não tem que ser cumprida. E aceitar que não tem que ser do jeito que eu quero. Essa é a visão que eu finalizo aqui com vocês. Finalizo? Então tá, eu vou finalizar com um poema, porque eu estou lendo um livro. Oh. Vou recomendar o livro, que é Textos Cruéis Demais para Ser Lidos Rapidamente. Ele é dividido em 4 partes. E também tem outros que seguem a mesma linha. Que é quando você tá triste, então é a dor e depois a recuperação, a ressaca e depois, enfim, o amor. Como se fosse assim. Começa com você mal e é bem difícil você ler, tipo, de primeira, assim. Porque tem muita coisa que você, tipo, ah, eu não me identifico muito. Mas tem muita coisa que você fala, tipo, nossa, a pessoa escreveu pra mim. Uhum. Então eu vou ler um poema. Por favor, Jaminzinha. Que é assim, você é importante nos dias ruins, nos dias tristes, nos dias vazios, nos solitários, naqueles que dá vontade de voltar pra cama e chorar o ano todo. Você importa porque tá vivo, porque tem gente que te ama, que torce por você, porque você é único e sua existência prova isso. E é isso que eu finalizo o meu pensamento. Gostei, obrigada pela participação e pela atenção. É isso. É, eu acho que... Fofos. Relacionamento tem muito mais do que a gente acha que tem. Uhum. Se relacionar não é tão simples assim e tão fácil de ser avaliado. Então, sei lá. Só tentem se relacionar da melhor maneira que vocês puderem. Porque de resto, nem Deus salva. Dedo no cu e gritaria. Pois é, galera. Oi, é isso aí. Finalizamos um podcast novamente. Obrigado, Monique, por ter participado com a gente hoje. Nada, foi um prazer. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos debater mais sobre relacionamentos, sobre os tipos de relacionamentos, mais futuros podcasts, que eu acho que hoje ficou com um gostinho de quero mais, né? E é isso aí, velho. Falou. Falou, galerinha. Até mais.